Estamos recebendo nesse estúdio, você que nos acompanha aqui através do Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde tem imagens, né? Você pode ver também a movimentação aqui no estúdio. Vai ver que a nossa bancada está com vários troféus aqui colocados neste momento. Esses troféus, eles pertencem ao Andrei Godoy, ele que é velejador aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Andrei, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, parabéns aí por mais esses títulos, né, conquistados na vela. Vou pedir para você falar um pouquinho aí sobre eles. Você que já está aí com o título de tricampeão brasileiro na classe laser. É isso aí, mais um resultado aí, mais um caneco para Foz do Iguaçu. Graças a Deus aí, todo o trabalho de 2018 valeu a pena. E esse título, ele foi conquistado, né? Esse tricampeonato foi conquistado agora, fim de semana passado? Isso, o Campeonato Brasileiro foi realizado em Niterói, no Rio de Janeiro, entre os dias 16 a 20 de janeiro. Foram aí 140 barcos na água. Na minha categoria correram 74, na classe laser radial, que é uma vela, digamos assim, mais competitiva, com mais barcos, todo mundo na mesma prova ali ao mesmo tempo. Então, foi um campeonato muito difícil, pois era o local do campeonato, o vento ele soprava de um lado, soprava do outro, era bastante movimento, fazia bastante movimento o vento, e tinha que estar bastante atento no vento e nos adversários. Então, graças a Deus, aí consegui sair com a liderança aí do Campeonato Brasileiro de 2019. Pois é, e além do título, né, que já é seu terceiro título, você conseguiu aí uma boa colocação na classificação geral. Ficou entre os três primeiros de todo o campeonato ali, em todas as classes? Isso aí. Tem a classificação geral, que eu fiquei no top 3. E por categoria na Radial Senior, que é para cima dos 19 anos, conquistei aí a primeira colocação. E olha, nós já falamos aí sobre conquistas suas aqui na nossa programação, das suas e do seu irmão também, Alan Godoy, várias e várias vezes, o que dá a impressão de que você é, inclusive, um veterano em termos de idade. Estou falando de experiência, porque experiência a gente sabe que já adquiriu bastante nos últimos tempos. Mas quantos anos você está agora, André? Agora eu estou com 19 anos. E aí, desde quando já disputa competições, já está iniciado aí no mundo da vela? Quantos anos já? Eu, na verdade, eu nasci dentro do ICLE, meus pais trabalhavam dentro do clube, e então desde quando eu nasci eu tive vivência com esporte à vela. Só que com 9 anos eu pude entrar na escolinha de vela, junto com meu irmão, já desde o começo ele era meu treinador, e então ele na verdade ele foi um espelho para mim, ele que me que fez eu entrar no esporte, pois ele... na época ele era atleta também, e toda vez que ele viajava, ele trazia um caneco para as prateleiras de casa. E aqueles troféus foram brilhando meus olhos e eu fui querendo mesmo. E aí ele falou para mim entrar na escolinha de vela, e entrei e já comecei a competir nas regatas internas do clube, logo ali como iniciante. E o que me motivou bastante mesmo foi já ganhando as primeiras competições internas. Aí fui pegando experiência, fui viajando para fora, fui pegando experiências de fora com outros atletas e fui evoluindo constantemente. Em 2013 foi minha primeira vez que eu fui para o Campeonato Sul-Americano, entrei para a equipe brasileira de vela. Não tive um bom resultado, mas o campeonato foi bastante positivo e a partir desse campeonato eu comecei a evoluir, foi onde eu dei um pulo, um salto para cima, que já veio na sequência aí de cinco campeonatos sul-americanos, três eu conquistei a primeira colocação, e aí já três brasileiros, quinto colocado no campeonato mundial na Alemanha. É importante frisar isso, porque nós estamos falando do tricampeonato brasileiro, porque foi o título mais recente conquistado agora no último fim de semana, mas você já tem tudo isso no currículo, né? Um tricampeonato sul-americano, uma quinta colocação em campeonato mundial, enfim, pergunta inevitável que eu vou fazer agora. Como é que fica a cabeça até pensando em Olimpíadas? Olha, só de falar em Olimpíadas já me arrepio, porque acho que é sonho de qualquer atleta. E eu acho que eu tô no caminho, tô aí vindo numa sequência boa de campeonato. A classe laser radial é uma classe muito competitiva no Brasil, principalmente. E só de estar ali nas cabeças, eu já tenho uma ideia, um plano para as Olimpíadas. Só que hoje nenhum atleta chega lá em cima sem patrocínio. Então, no momento, eu conto com o apoio do ICLE aí. Eu treino, regatas, campeonatos nacionais, interno, todos eles que me ajudam nessa parte. Mas, para ir para campeonato internacional, sai um custo maior, e o esporte à vela é muito caro. E estou nessa batalha aí, dentro da água e fora também. Pois é, essa questão realmente do custo da vela, porque é até um assunto que eu quero tocar, porque aqui em Foz do Iguaçu nós temos um projeto bastante importante, né, que vem sendo desenvolvido há vários anos e que tem até um cunho social, né, de se trazer aí jovens para o mundo da vela. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa que é desenvolvida ali no ICLE, né, o Yacht Club Lago de Itaipu, enfim, porque a vela a gente até associa muitas vezes a litoral. Mas aqui em Foz do Iguaçu nós temos essas condições, né, através do Lago de Itaipu, para desenvolver o esporte. Existe essa iniciativa do ICLE, o Projeto Velejar é Preciso, né, o nome do projeto, como é que funciona? O Projeto Velejar é Preciso, ele tem desde 2001. O meu irmão foi um dos primeiros atletas ali a iniciar. E conforme foi passando ali, eles foram conseguindo um apoio daqui, um apoio dali, e o projeto foi aumentando. Hoje o projeto ele tem em torno de 120 atletas. Com o patrocínio da Itaipu e de crianças carentes de 8 a 12 anos que podem estar iniciando no projeto. Então, lá em Três Lagoas, lá tem uma galera que faz, a maioria dos atletas do projeto são de Três Lagoas, mas nada impede de outras pessoas de fora tá indo para a água também, velejar, aprender o esporte. É um esporte aí muito bacana, diferenciado, que tem total envolvimento com a natureza. E outra que, quando o cara, tem atletas que estão se destacando, vão para fora, vão disputar campeonato brasileiro, campeonatos internacionais. E a galera fica bastante motivada, assim, o clima lá dentro é muito, muito bacana, porque todo mundo se esforça. E é isso aí. Foz do Iguaçu, inclusive, graças a esse projeto, virou uma potência na vela, né? Porque já foram várias conquistas de atletas iguaçuenses, além das suas, do seu irmão também, né? É, isso aí. Teve aí vários atletas que conseguiram se destacar, eu, meu irmão, e entre outros também. Bom, a gente vai tentando levar o nome o máximo possível para o pódio da vela brasileira. O nome de Foz do Iguaçu, do ICLE, do Paraná. E sempre, sempre batalhando aí, cada dia. E quem está nos assistindo aqui no Facebook Rádio RC Iguaçu, né, pode ver que além dos troféus que estão aqui na bancada, você está com uma camisa, né, uma camisa com a identificação da Secretaria do Esporte e do Turismo aqui do Estado do Paraná. Você recebe justamente algum tipo de apoio da Secretaria, de alguma entidade que venha fomentar o esporte? Sim, eu recebo um apoio, graças a Deus, é o que está me mantendo no esporte, porque, querendo ou não, tem gastos, até pessoal, que às vezes a gente tem que bancar. E então esse patrocínio com a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual de Turismo ajuda bastante, assim. Eu já tenho aí desde 2015 esse patrocínio e sou muito grato a isso. E além do patrocínio do Talento Olímpico do Paraná, eu tenho com o ICLE também. E até destacar aqui, né, enfim, a gente sempre faz questão de ressaltar isso, porque a empresa que incentiva o esporte, ela precisa ser valorizada. Tem alguma empresa que esteja apoiando você, algum patrocinador, algum apoiador que você queira até citar aqui, para auxiliar nessa questão dos custos de viagem e tudo? Eu tenho já uma equipe que me ajuda, que fisioterapia, academia, nutricionista, que fazem parte aí do meu desenvolvimento. Então, toda minha trajetória lá na água está refletindo em terra também. E sou muito grato à fisioterapia New Form, do Fábio Perpétuo, do Academia Parfum, que tem o Charles lá. Um abraço aí para a galera aí da academia. E a nutricionista Júlia Reim. É uma pessoa querida aí que está me ajudando aí constantemente no esporte. E como é que funciona até a sua rotina de treinos? Porque a gente sabe que, digamos assim, a parte ali na água, né, é uma das etapas de todo o trabalho. Tem a questão de condicionamento físico, alimentação. Como é que funciona a sua rotina até para se preparar para essas competições de vela? Bom, treino aí umas 3-4 vezes por semana. Desde que tenha vento, eu estou na água. Então, não tenho um dia certinho. Assim que tem vento, eu estou na água. Então, em média de 3-4 dias. Faço a parte de preparação em terra também. Vou todos os dias na academia. Vou de 3-4 dias por semana na fisioterapia. Acompanhamento com a nutricionista eu tenho em torno de cada mês. E também, assim, faço corrida, pedalada, um aeróbico também que ajuda bastante. E às vezes faço até treinamento, às vezes fora da região aqui, para pegar a experiência de outros atletas e fazer comparações e tal. E é isso aí, a gente vem mantendo o difícil é manter, né? Cada dia aí é uma batalha, porque, cara, às vezes a gente vai pro campeonato e é sofrido, então a gente tá sempre bem preparado, porque às vezes a gente faz viagem aí de norte ao sul do país, então não dá pra chegar lá e fazer corpo mole. Então tem que estar bem preparado fisicamente pra, desde o primeiro dia do campeonato até o final, tá ali sempre competindo de igual pra com todo mundo. Agora, com relação até condições, assim, por exemplo, quando você treina no Lago de Itaipu e participa de uma competição em mar, como é o caso dessa em Niterói, dá muita diferença? O que é que você sente até com relação a esses aspectos de água e vento? Bom, no começo, quando comecei a me destacar, quando comecei a ir pro mar para disputar campeonato, eu senti muita dificuldade, realmente. Era um outro tipo de velejada. E eu fui me habituando nesse habitat, digamos assim. Fui conhecendo as ondas, fui pegando experiência de outros treinadores de fora, perguntava. E meu irmão também sempre me ajudou nessa parte, ele viu o que os outros faziam, e pra gente fazer igual. Porque como a gente treina em Foz do Iguaçu, é um lugar, digamos assim, isolado, é fora do mar, e não tem outros clubes de vela aqui na redondeza, no lago. Tem no lago, na cidade de Hernandarias, ali do lado do Paraguai, só que estão começando, também com o patrocínio de Itaipu. Só que estão começando, então não dá para ter referência ainda. Então, sempre quando puder, quando a gente pega uma folga aí, sempre é bom ir pro mar para dar uma treinada. E você, né, e seu irmão também, Alan Godoy, certamente são referência aí para os jovens aí, muitos dos jovens que estão lá agora no projeto Velejar é Preciso. Que tipo de mensagem até você deixa para eles ali, no sentido de incentivo, enfim, né? Que conselhos você dá para que eles possam aí, não só ter sucesso esportivo, mas também ter sucesso, né, com todos os objetivos aí que são traçados quando uma pessoa se dedica ao esporte e à melhoria da sua qualidade de vida? Bom, o projeto ali, ele está com equipamento elite, ele tem todo um patrocínio para justamente para o desenvolvimento do atleta. Então, acho que cada atleta ali tem que ter em mente que eles têm tudo para se dar bem. Só depende de cada um, o esforço de cada um. Então, assim, eu diria para focar e treinar. Porque sem treino, o atleta não chega no objetivo. Então, treino é tudo para mim. Eu cheguei semanas aí que eu treinava sem parar, todos os dias, de manhã até tarde. Então, treinamento e esforço. Acho que é tudo. E em nome aqui de toda a equipe da RCI, né, deixo os parabéns ao Andrei Godoy, ele que é velejador, agora tricampeão brasileiro, já foi tricampeão sul-americano, quinto colocado em um campeonato mundial. Olha, parabéns aí por todo esse trabalho e que venham mais conquistas. Vamos sonhar, né, com Jogos Olímpicos, competições internacionais, enfim, que tudo isso possa vir e que você possa levar aí o nome de Foz do Iguaçu adiante no mundo inteiro. Eu que agradeço aí a disponibilidade da Rádio Bandeirantes. Bom, assim que tiver resultados, conquistas, eu venho para cá pra gente bater outro papo e sempre pode contar comigo aí.